iniciais de mais uma tripla hora de horas de António Sérgio nas antenas da Rádio Comercial, ao som do instrumental The Ministry of Truth, Bobby Prevett. And the Zuttons. Bobby Prevett, e entretanto, usando o título tema do último Zuttons, Tide of Hanging Around, a chance para dois temas, o próprio Tide of Hanging Around e uma adoção por aqui, muito rápida, desde o início da chegada do álbum, Secrets, The Zuttons. Secrets, dirty little secrets. If I got one on you, if I got one on you. But no, they may be secrets, they may show your weakness. Well, are they really true? Well, are they really true? Don't tell your mates on the council estates, 'cause there's no one to trust. Don't tell the sky as he spits down in your eye, but tell the priest if you must. 'Cause everyone's got problems, everyone's got problems, and everyone's got stress, and everyone's got stress. Controlling our relations, avoiding situations, you end up in a mess, you end up.

presencial de mais uma tripla hora de António Sérgio nas horas e nas antenas da Rádio Comercial. Recordação para o Zero Boys, álbum Long Days Flight Till Tomorrow, o tema que ouviram bem longo, o melhor é guardarem o título, chama-se Deliverance. A música que raramente abandonamos é Steve Wynn, desde os velhos tempos dos Dream Syndicate. É para nós, até agora, o seu último registro. Tick, tick, tick, Steve Wynn and the Miracle Tree. E dois temas por aí. Cindy, It Was Always You, tem todo o ar de ser single, ou ter sido single. E Freak Star, Steve Wynn. Desire, getting appetite. But hunger drives and sets you free. Justifying desperate measures, calming down, and these are desperate times for you and me. Soltas de mais uma edição Noite Dentro, Rádio Comercial, com António Sérgio. Nas horas, o reencontro Steve Wynn and the Miracle Tree, do que nos parece ainda o último Tick Tick Tick, temas Cindy, It Was Always You e Freak Star. Quando ouve aquela música e não sabe o nome nem quem canta, escreva nesse preciso momento Comercial no seu telemóvel e envie um SMS para o número 4443. O preço da mensagem é de 45 cêntimos. Rádio Comercial. Rádio Comercial. Rádio Comercial. Noite Dentro, é tempo para arriscarmos um pouco e inscrevermos alguém no, na agenda dos nomes novos. Chamam-se... Oh, Jesus. Flotation Toy Warning. Complicado. Já o som? Deem atenção. Foi tal e qual como dissemos, já estivemos a retificar. Flotation Toy Warning. Um dia vão ser conhecidos por FTW. inscrição na agenda dos nomes novos para Flotation Toy Warning. Por aqui o caso é bem diferente de nome novo, se bem que não estou velho com isso. Kin, Under the Iron Sea, abertura Atlântica.